Fim de tarde, balconeiro, golpeando um trago de canha. Foi quando mirei a sanha que largou o bulicheiro. Pois chegava outro matreiro em frente ao rancho quinchado, aonde atei meu bragado num garupá palanqueiro. Cuepucha que traicioneira, a sorte que se despiona, floreou nos baixo acordeona, num tranco firme de touro, já prenunciando estouro, quando o índio entrou na sala de chilena, daga e pala, semblante de gavião moro. Pero fíjense, senhores, as voltas que dá o pago e o quanto retorna amargo o mal que se faz na vida. Andava dobrando a lida, buscando plata para o rancho, quando lá bateu um carancho, roubando pilcha e comida. E não é que na boca da noite, num burichito fronteiro, me topei com meu sombreiro, passeando noutra cabeça. Por incrível que pareça, andava junto me arrastra, e neste caso me basta pra julgar e dar sentença. Buenas noites, pilcha nova. Saludei uma mala branca, que já manoteou na anca e separou por um costado. Eu vim mal intencionado, depois que prendi-lhe o berro, saímos trançando o ferro num compassito chairado. De vereda por ladeira, levantou do chão de saibro, foi quando bombei o caibro, donde alumbrava o candeeiro. Levei o pala primeiro, e cerrou a escuridão, só se ouvia de botão, floreada as mãos do gaiteiro. Cê viu o clarão da lua e um vulto cruzando a porta, e o demais que mais importa, me disparou o matreiro, mas esqueceu do sombreiro e da rastra no costado, donde tava meu bragado, num garupá palanqueiro.